voz. É o filhinho, é o garotão, sua mãe é a Vanessa. É tão bonita e linda, seu corajoso papai. É o Thiago, Thiago. Eles deixam jogar videogame. Seu amigo Thiago, ele mora na festa.